pela glória de Cristo Jesus. Sei que sou pecador, tantas vezes caí, me afastei do teu amor, pensei até em desistir. Mas tua graça me alcançou, mesmo sem eu merecer. E ao te pedir perdão, pude te reconhecer. Minhas falhas não te assustam, tua cruz já levou minha dor. Hoje eu me rendo em teus braços, me refaço no teu amor. Sei ao pedir perdão, serei salvo sim, pela glória de Cristo Jesus, que morreu por mim. A tua luz me guia, mesmo em meio à escuridão. Eu sou livre, sou teu filho, tenho a salvação. Na ilusão, preso ao meu próprio eu, mas a tua compaixão me mostrou quem sou no céu. Um escolhido perdoado em tua mão, já não vivo mais pro mundo, vivo a tua direção. Minhas falhas não te assustam, tua cruz já levou minha dor, minha dor. Hoje eu me rendo em teus braços, me refaço no teu amor. Sei que ao pedir perdão, serei salvo sim, pela glória de Cristo Jesus, que morreu por mim. A tua luz me guia, mesmo em meio à escuridão. Eu sou livre, sou teu filho, tenho a salvação. Não sou digno, eu pensei, mas teu sangue ao pedir perdão, serei salvo sim, pela glória de Cristo Jesus, que morreu por mim. A tua luz me guia, mesmo em meia escuridão. Eu sou livre, sou teu filho, tenho a salvação.